O 5728 WebJet, táxi em frente. O portão 5 via Juliette. Em frente, portão 5 via Juliette, 5728. Mate via Juliette até o portão 5. Via Juliette até o 5, 5728. Lima Papaquilo, solo 13, estaciona para 5. Ok, estaciona a frequência livre. Mike Juliette Romeo, livre decolar para o sul 120 graus, 12 nós. Lima Papa Mike, prossiga. Ok, autorizado o ingresso, chame alinhado e pronto sobre a cabeceira 17. Vitorinha Juliette, observe a passagem do Robson, posso prosseguir o táxi até o Pátio 4. 4-0-1-2-4, identifique. Estando já ingressando para a pista, cruzamento autorizado, Barry está em frequência livre, Whisky Rap com Whisky. Valeu, chicletão, pra frente. Romeu fora. Decolado aos 14, o controle agora em 198, o Mike Juliette Romeu. Controle em 199.80, Romeu, grato, até o regresso. Sole, muito boa tarde, papapapá, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, uma boa. Autorizado via corredor axé, reporta no... Vai até Pitão Sul, confirma. Vai ingressar na linha do Pitão Sul, mantendo 500 pés, e vai reportar no parque de Pitão Sul, Romeu. Ativo sobrevoando o parque de Pitão Sul mesmo? Só um instante, por gentileza. Pois não. Seria possível coordenar via senhor aí um whisky na interior, e após prosseguir pela 50 para as confins? Nosso Victor Juliette, observe o Minono da AD ingressar aí no Pátio 4, após prossiga o seu táxi e chame na Oscar para ingresso. Alfa Victor Juliette. Quase 99,99% aí do centro não autorizar via fone, ok? Tá legal então, obrigado. Já tem aprovado aqui, o 34, via 350, BDEV, o resto conforme a rota aí do repetitivo. Ok, 340, a 350, conforme fazendo transporte então. Só um instantinho, número 2 para 4. Obrigado. 500, sim, a gente reporta no farol da barra. 033, aprovado Ilhéus, nível 160, 160, decola pista 10, curva direita, perfil de subida da El Leda, após Leda, direto Ilhéus. Controle 1-9-8, torre 18. 6, aciona o transponder 5567. Negativo, dá a Leda, Leda Ilhéus. Ah, tá livre, vai ser o portão número 2, chama quanto pushback, seu neto. Aprovado Guarulhos, nível de voo 340, via Upper Whisky 50, decola pista 10, mantém a reta até cruzar 2 mil pés da terceira milha, após curva à direita, perfil de subida da El Leda, Leda direta à posição BDEV, onde intercepta a rota do conforme o plano, controle 119.8, a torre em 18.62, e o código 5577. Vamos lá, WebJet 6741, 340 Guarulhos, via Perwisk 50. Decola da 10, mantém até 2000 na terceira milha curva à direita, saída da El Leda, depois voa BDEV, 198 ao controle, 186, 198 ao termo 186, o transponder 5577. É reta até cruzar 2 mil pés ou 3 milhas, que ocorreu primeiro, para então curvar à direita no perfil do subido. Tá ciente, 2 mil pés ou na terceira milha. Negativo, chama o ponto para o espectramento, velho. Quando o cruzamento estiver acertado. 1-3-2-5, Gol 1-2-7-0, obrigado. Secundária 1-3-3-2-5. 3-3-2-5, secundária, obrigado, bom dia. Bom dia. Não recebo ainda no radar, em Papa Mike, matando 500 pés. Tem um tráfego próximo aqui para o seu helicóptero também, 500 pés. Fica atento a esse tráfego. Cheque o transponder. Excelsior Vitor, vai curvar agora à direita na prova 060. Descida autorizada para 3.000 pés, ajuste no 0 no meio, reporta estabilizado no ILS, redução de velocidade para 1.80 nós. Excelsior Vitor. 060 para interceptar o Bacaragem, para 3.000 pés, recebendo 1.80 nós. Vai que seja o que é isso. Uma Papa Mãe, que forma que agora recebo o modo Alfa? Oi, Salvador! Eu, Weber Alfa, acabou de cruzar o campo. Ok, chame o controle 198 pro da presente pro de buraquinho. Chame o controle 198, Índia, November Alpha. E November Alpha, controle 119 da sinal 8 e na proa de buraquinho agora. Chame alinhado e pronto para a decolagem na 17, Alpha Victor Gilésio. Salvador, Papa Romeo, Índia, November Alpha, decolado da 17. Índia, November Alpha, posso na escuta. Índia, November Alpha, na escuta. Decolou da 17, ingressando, corredor forte, 1 no meu pé, senhor. Ciente, corredor forte na escuta. Corredor forte, 1 no meu pé, na permanente escuta do controle. Índia, November Alpha. Oscar Vitor reassume na proa de Duna, repórter estabilizado no LS. Viva, Brando Duna, repórter estabilizado no LS. X-ray, Oscar Vitor. Passarizo 2230, reduz para 180 nós, 1.80 nós. 180 nós, 2230. Está livre a decolagem, vento de 110 graus, 1-3 nós. Alfa Victor Juliette. Fique atento a dois helicópteros regressando pelo litoral a 500 pés, ok? O primeiro está indo através do Parque Pituaçu, o segundo está na Pituba ainda. Confirma? Trip 5240. Trip 5240, via chegada Amanda para 3.000 pés, 3.000 pés, ajuste 1.016. Amanda 3.000 pés, 1.016, 5240. Índia November Alpha, controle. Na escuta, Índia November Alpha. Modifica o transponder para 0125. Controle o papapá, Lima, Papa Mike, leva através do Betuaçu, está visual com mais Juliette Romeu. Sente, atento ao tráfego. Controle com 954, Lima. No 754, via Maré, desce para 3 mil pés, ajuste no 096. Maré, 3 mil pés, 096, informa um traço à nossa direita, sem altimetria, 10 milhas, posição de 2 horas. Ok, no 754, nessa posição, provavelmente seja um tráfego visual, já sem contato com este controle. Está descendo para uma localidade próxima. É, 754, o espaço está aqui em cima da água, aqui, à nossa direita. Sente. Lima Papa Mike, controle? Ah, escuta, meu comandante. Está passando agora aí o Mike Juliette Romeu, à sua esquerda. Chama a torre 118-62 agora para ingresso no ciclo de tráfego. Lima Papa Mike. Positivo, 18-6, Papa Mike. Lima Papa Mike, Mike Juliette Romeu está no visual. Cavaleiro 4076, desce 4 mil pés, ajuste no 096. Na chegada maré, 4076. Chegada maré, 4076, passageiro 2230, vetor sequenciamento, vai curvar agora à esquerda na Pro 080. Limite dessa Pro será de 10 milhas, passageiro 2230. Esse é o vetoração, esquerda 080, cada 10 milhas, 2230. Estabilizado, 3206. Torre 118-62. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Muito agradecido, 2230. Excel, Oscar, Vitor, desce 2000, 1016. Positivo, descendo para 2000 pés com 1016, Excel, Oscar, Vitor. 2230, desce para 3000 pés, 1016. 3000 com 1016, 2230. Muito boa tarde, esse é o TAN 3206, passando o marcador externo para checar. 3206, tem livre pouso, 1-0, vento de 110 graus, 1-0 nós. Livre pouso, pista 10, o TAN 3206. Oi, o Papai está avistado para o Capão e ainda não visual com o Tiago Capão. Ok, o mínimo está a mil pés aí. Eu estou visual com dois tráfegos, vocês vão se cruzar agora, separados aí em altitude. O Lima Papa Mike informa-se quando avistar o Airbus na final da 1-0. Pois é, agora visual com os 750. Está visual com o Airbus na final da 1-0. E Alfa Victor Juliette, chame o controle 19.8, atenta o segundo helicóptero que está ali sobrevoando o próximo ataque de Pituaçu, ok? 500 pés, o Alfa Victor Juliette. Alfa Victor Juliette, seguinte do tráfego, ele chamará o controle 19.8. O Papa Mike aproxima. Papa Mike, qual o pátio, o destino? Pátio 5 VTA, meu comandante. Aproxima direto? Direto, autorizado. Ok, direto então, da presente, agilizando 120 graus, 12 nós, chame na curta pro pátio 5. Chama na curta, para mais. Frente mantendo 500 pés. Governador Doral, paciente do tráfego, mas não visual, mantendo 1000 pés pelo corredor axé. Marcos Salvador, X-ray Oscar Vitor, estabilizado. Oscar Vitor, torre agora, 118-62. Pois sim, torre no 186 até a volta, Vitor. Tá. Do Oscar Bravo, prossiga. Oscar Bravo, de autorização de pouso. Positivo, aguardando o Vitor. Se o seu plano não fica bravo, informe o horário que preencheu na... o horário do plano na Salesco. Plano 32, no meio do solo 28, chame o solo 219 a livrar. A livrar 219, 32 no meio. 3 frios, o meu ficar bravo, reporte 20 milhas fora. Controle, papapá, mais filha de chameu. Cadê? Precisa, na cortina, só chamar no solo controlado, não mais. Azul 4033, livre decolagem, 120 graus, 129. Victor, cheque trem, livre pouso, vento 110 graus, 129, pista 10. Positivo, mantém baixado, travar, tem livre pouso, aqui eu acho que é Victor. Solo aos 29, frequência livre, boa tarde. 4033, decolado aos 30, chame 198, bom voo. 198, boa tarde, 4033. Autorizado, aliás. 2016, autorizado LS 240. Só no objeto 67, batendo para o portão 7, solicita acionamento na posição para a posterior pushback. Ok, está autorizado o acionamento na posição, reportará para o push. Aciona na posição, reporta para o pushback, 6741. 0, vou direto da EL, 4033. Todo 60 direto da EL, azul 4036. Controle Salvador, está presente. Poderia autorizar o Papa Romeu Índia Novembro Alfa, atenção a 2510 para treinamento? Autorizo o 2500 desde que afastado no mínimo 15 milhas de Salvador, Índia Novembro Alfa. Gente, vai se afastar pelo menos 15 milhas da presente e vai subir para 2510 para treinamento, Índia Novembro Alfa. X-Ray Oscar Victor, solo 32, libera a direita, qual é o estacionamento? Ok, até o pátio 3, ok, táxi à direita, libera e táxi em frente, a minha escuta até o corte. O passarelo 2230, livre pouso, 130 graus, 14 nós. Livre pouso, 2230. 154, 12 horas, 5 milhas no rumo oeste, uma aeronave mantendo no 1000 pés. Azul 4076, redução de velocidade, 1809, vetor sequenciamento, vai curvar agora, confirmando, vai manter para o 045, 045 descendo para 3000 com 1016. 1809 para o 045, descendo até 3000, 4076. 754, controle. 754, escuta. Desce para 2000 pés, autorizado LS, reporte estabilizado. 2000 autorizado, forma lá estabilizada, ILS X-Ray, o gol 1754. 5240. Passado, eu estou 3204 a ser, passo de João 170 para 150 com informação Lima. Trip 5240, torre 118, meia dúzia. 118, meia dúzia, obrigado, até a decolagem. Até mais, o 3804, via chegada maré para 2000 com 1016, reporta no ILS. Via Mare 2000 no 0 no 6. Boa tarde. Tarde Alfa, Juliette, o Pate 1, até remota 14 autorizado. Passareto. Alfa Juliette 1, remota 14, 2230. Juliette. Nossa, Cabral, controle. 8642, acione padrão 0160, Julie. Na borda, uma informação a Michael, tinha 2016. Todos 86 no presente, bom voo, Julie. Chamado para pouso, Romeu Cabral. Então, Embraer 145 Passaredo, a sua, de sua direita para a esquerda para estacionar aí a remota. Após a passagem do Embraer, está livre puxar, chame táxi, Weber. Weber, após a passagem do Embraer da Passaredo, inicia e chamará para táxi. 67 para tudo. Seja para 5941. Quatro, desce para 2010. Ajuste no 016, autorizado LS, reporte estabilizado, 94. 2025, passa. 1754, torre 118, meia dúzia. 754, 118, meia dúzia. 4076, 2010, autorizado LS, 1016, 4076. 2010, 1016, autorizado LS, 4076. Boa tarde, número 2, fala pouso, continue agora de pista livre, no 754. Aguarda na pista livre, gol nosso, 754. 3325, azul 4033. 35251, altera no 3325, azul 4033, boa. Solo 38, solo 219, Alivan. 219, 52, 4-0. 86, 4-0, 76. 1941, vai seguir o rastro da companhia azul. O posição de 12 horas, 6 milhas da aeronave, mantendo 1170 de ground. Ok, começar a reduzir então, 941. Taxi Alpha e Juliet, autorizado. Alpha e Juliet para 01, parte principal 5240. Ok, eu vou lançar aí que você decolasse com o plano, acho que pode ser? Então, ok. Você já está pronto para decolar? Então, com o plano norte, então, 130 graus com 12 nós, chame fora de solo, Guardião 05. Caso receba a indicação do Tiquez, o gol, tem um helicóptero decolando aqui, ok, da à sua esquerda. Sete milhas na escuta? Bora para o tanque web 6741, tem 1, 5, 3, 4 horas, estamos de perna com 1, 5, 5, 4 horas, Charlie Fox no alternado, táxi autorizado via pátio Índia, ingressando na Taxi Alpha, chama na torre 1 no 8 desse irmão 6. O altímetro no 0 no 6, tem um voo, Webjet 6741. 6741 vai via pátio Índia, e a Índia e Alpha corre a 6816. 6741. Planalto, Guardião 05. Voo 754, solo aos 40, solo Luiz 19, Oliveira. Torre Salvador 941, estou no localizador, 4 milhas do Luciano. O Guardião 05 cumpriu o norte ainda, chame normal, o transponder chame 198. Transponder normal, 01105, 198, Guardião 05. 941, continua aproximação, aguarde pista livre. Continua aproximação, aguardando pista livre. Azul 4076, vento 130 graus, 11 nós, altímetro 1016, pista 10, liberado, pouso autorizado. Livre pouso 90, azul 4076. Lanterna do Barradão, repita 500. Copiado, inicialmente só mantém a proa norte aí e após prossegue para o marcador externo, tem um 0 nave em aproximação para a pista no 0. Guardião, seu. Controle T3804, pequeno de giro esquerdo, um pouquinho antes da posição STAP. A nossa magnética ideal 03 vai evitar uma pequena célula, depois retorna. Copiado. Após, se tiver condições, para o ITAP. Mantinho. Se possível, ITAP, então 3804, obrigado. O 5 está visual com o Band 738 na final da 10? Afirmo. Pode prosseguir então para o setor do patrulhamento, Guardião 05. 05.